garçom. Pra reunir quatro ou cinco mesas, peçam bebida, muita bebida. Quem paga a despesa? Quero beber, quero embriagar-me, quero esquecer a minha tristeza. Hoje eu sofro tanto. Perdi para sempre meu amor. Hoje estou vencido, estou convencido. Maldita sorte segue-me passo a passo. O meu triste fato reduz-me ao nada, e assim levo a vida. De fracasso em fracasso,